Em seu 13º ano consecutivo, um jardim, um coreto, a música e a saudade. Gente, ouvinte o nosso e-mail para que você solicite músicas. uspfm@sc.usp.br ou mande uma cartinha para nós colocando no envelope da mesma Rádio USP, Caixa Postal 440, São Carlos, São Paulo. A cartinha chega. Mas, nesta manhã de domingo, vamos nós com música. Ela reside em Ribeirão Preto, a capital nacional do chope, a capital nacional do café. Estamos enfocando o e-mail simpaticíssimo de Dona Lindaura Mesquita, de Ribeirão Preto, e ela diz em seu e-mail que não perde uma audição de um jardim, um coreto, a música e a saudade. Ela fica em sintonia com a nossa 7,9 da capital do café. E ela, Dona Lindaura Mesquita, pela vez conosco, gostaria de ouvir esta gravação arranjada pelo Radamés Orlando Silva e Lamartine Babo, dele Lamartine Babo, saudoso Lalá, Minha Companheira é a Colombina. Nós temos aqui um recitativo maravilhoso, a vez primeira. Tudo isto de acordo com o gosto de Dona Lindaura Mesquita de Ribeirão Preto, Roberto Faisal, que pertencia ao cast da Rádio Nacional como radiator e também foi diretor daquela emissora famosa nos anos áureos da Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Do Olavo Bilac, Roberto Faisal faz este recitativo em Via Láctea. Tudo isso para a Dona Lindaura Mesquita, que está conosco nesta manhã, e ainda gostaria de ouvir, em arranjo e regência, Radamés Inátali. Para o seu piano, para seus músicos, Radamés Inátali vai executar, do musicista e maestro Custódio Mesquita, Velho Realejo. Palhaço me divertindo, Colombina, você acaba me desmininguindo. Eu sou Pierrot, sou arlequim, eu sou palhaço me divertindo, Colombina, você acaba me desmininguindo. A light é a companhia que domina, é rica, quer de noite, quer de dia. Porém, no carnaval, a Colombina é a minha poderosa companhia. Eu sou Pierrot, sou arlequim, eu sou palhaço, me divertindo. Colombina, você acaba me desmininguindo. Eu sou Pierrot, sou arlequim, palhaço me divertindo. Colombina, você acaba me desmininguindo. Nem toda companhia que se quer tem o poder da velha Leopoldina. Porém, no carnaval, ai, se o que houver, a minha companhia é Colombina. Eu sou palhaço me divertindo. Colombina, você acaba me desmilinguindo. Eu sou Pierrot, sou arlequim, eu sou palhaço me divertindo. Colombina, você acaba me desmilinguindo.

esta página do Jorge Galati, que viveu aqui em nossa cidade por muitos e muitos anos. Jorge Galati assina: Nelinha Paterno, com seu conjunto e piano, executa Saudades de Matão. Tudo isso para ele, senhor Homero Passos, que reside em nossa cidade, a Rua Episcopal, que ainda gostaria de ouvir esse sucesso carnavalesco, com a Tabajara do Severino, destacando a voz do saudoso intérprete Nuno Roland, do João de Barro Braguinha, Tem Gato na Tuba. Todo domingo havia banda no coreto do jardim, e já de longe a gente ouvia a tuba do Serafim. Porém um dia entrou um gato na tuba do Serafim, e o resultado dessa melodia foi que a tuba tocou assim: pum, pum, pum, pum, pururum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pururum, pum, pum. Todo domingo havia banda no coreto do jardim, e já de longe a gente ouvia a tuba do Serafim. Porém um dia entrou um gato na tuba do Serafim. ouvia a culpa do Serafim. Porém ouvia, entrou um gato na culpa do Serafim. E o resultado dessa melódia foi que a culpa tocou. A nostalgia dominical em seu rádio, em musicalmente da era de ouro do rádio, em nosso país. Saudade, em lirismo e ternura. Um jardim, um coreto, a música e a saudade é o que você está ouvindo. Mas, Adriano, mais um intervalo e na volta, em nossa passarela imaginária, vão desfilar Zé Ventura, Sexteto Colibri e Nelson Gonçalves.